Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio de Com Humor Não Se Brinca, o podcast, um programa onde se vai falar de comédia, claro está, mas também de todas as outras coisas que envolvem a vida dos humoristas, as inspirações, o dia-a-dia, os hobbies ocultos, enfim, tudo. Para o primeiro episódio, convidamos aquele que é considerado por muitos como o melhor humorista português, Ricardo Araújo Pereira. Eu, Fernando Alvim e o Nelson Nunes estivemos numa bela esplanada com Ricardo Araújo Pereira, conversando sobre comédia, claro, liberdade de expressão, claro, e charutos, claro. Mas desenganem-se, chegar aqui não foi nada fácil. Íamos todos artilhados para a entrevista, cabos, microfones, gravador, enfim, um estúdio portátil. E estávamos apostos quando reparamos que o cartão de memória não é compatível, imagina bem. Estamos a um ou dois minutos de entrevistar o Ricardo e não temos basicamente onde o guardar. É então que o Nelson, esse grande visionário, me diz: pá, e se fores às Amoreiras, onde compraste isso, e visses se esse cartão não é compatível ou se passa alguma coisa com o gravador? E assim foi. Aproveitamos que o Ricardo ainda andava à procura de estacionamento e fizemos o combinanço. Nelson, ficas aqui a engonhar um bocadinho o convidado e eu vou de mota a voar ali às Amoreiras para ver se resolve esta história. E assim foi, resolvi. 10 minutos depois, Ricardo Araújo Pereira aparece, cheio de medinho que nos estivesse a fazer perder tempo, naquele seu jeito gentil, e eu ainda nas Amoreiras a perceber-me de que tanto eu como o Nelson não percebemos a ponta de nada de tecnologia. Afinal de contas, o cartão de memória não era mais que um simples adaptador. É verdade, é triste, mas é verdade. Minutos mais tarde, finalmente, estamos então os três juntos a uma mesa de uma esplanada conhecida de Lisboa, ao lado do Corte Inglês. Muito boa para levar uma miúda. Mas não, neste caso éramos três rapazes. A conversa resultou em... bem, ora ouçam. Ah, não, não está. Ainda bem por isto. Ainda bem, pá, ainda bem que eu não sei como é que isto. Estou bom, peraí, espetacular. Mas ainda bem que vi agora. Estás exato, sim. Não estava a gravar. Não estava não, peraí. Boa, vamos okay. Ver. Espera lá. Mas agora já está. Agora já está a mexer. Bem, eu vou deitando o olho para aqui. Sim. Bem, antes de explicar uma coisa, tivemos uma falsa perdida, não é? E agora é que estamos a gravar. Mas eu vou repetir basicamente aquilo que disse, que é: nós estamos a inaugurar um novo método de gravação, Ricardo. E eu quis inaugurá-lo, de certa forma, para tu perceberes a importância que damos com todo este aparato tecnológico à tua volta. Exatamente, fiquei esmagado, sobretudo com a cabelagem. Fernando. Sim, é discreto este momento. Muitos cabos. Estamos aqui perto do Corte Inglês. Estamos na... eu nunca sei, é a esplanada... Linha d'água. Linha d'água. Sim. Tenho que fazer esta pergunta, que é: és consumista? Se calhar já ouviste esta pergunta, não é? Já ouvi, mas já fizeram muitas vezes. Não diria que sou muito. Quer dizer, gosto de comprar coisas, sim. Mas não diria que sou consumista, não. Há duas ou três coisas em que eu gasto dinheiro. Uma em especial em que eu gasto dinheiro e penso: isto é uma estupidez. Que é o quê? Que são charutos. Mas porque mas também sequer fumas? Fumo, sim senhor. Claro, charutos fumo. Mas de resto, o que é que eu compro? Compro livros e fumas assim, charutos com regularidade? Todas as semanas? Um depois do almoço e outro depois do jantar. Todos os dias? Sim. Mas é a única coisa que fumas? Eu gosto daquilo, exatamente. Estou a não adorar fumo. A imagem, sabes, mental que estou a ter agora, Ricardo Araújo Pereira despojado numa poltrona. Chuchando no... sim, claro. As minhas filhas andam a pressionar-me para eu deixar, mas eu digo: não, isto não, isto é medicinal até. Isso é os cigarros, vocês estão a confundir com os cigarros. Os cigarros fazem muito mal. Isto não, isto é um prazer que fica no palato, não é? Isto é uma coisa só de degustar. O que aliás é verdade. Não é verdade que não faça mal. Eu estou a trabalhar sobretudo para o cancro da boca, do esófago. Talvez do estômago, pá. Isso mas vale a pena. Isso é um projeto há quantos anos? Vale a pena. Não, epá, eu espero que seja a muito longo prazo. Mas devo dizer que, para mim, vale a pena, porque eu gosto de facto daquilo. Okay. Sabes que o Freud, dizem que o Freud foi operado ao maxilar e acho que teve que substituir o maxilar por um de metal e tudo, por causa precisamente do cancro da boca provocado pelos charutos. Aí é bem. Mas ele não deixou de chuchar naquilo, porque é realmente muito agradável. Parece bem. A minha pergunta não era toda inocente quando falava de consumismo, porque normalmente as pessoas que vivem do humor têm... alguma preocupação em não ostentar em riqueza. Uhum. Não sei se já percebeste isso. Até mesmo nos espetáculos de humor. Os bilhetes normalmente são baratos. Tudo tem um ambiente favorável a que ninguém possa dizer: epá, mas isto também foi muito caro. E estragar logo ali à noite, não é? Mas eu acho também que tem a ver um bocado com o boneco, se calhar. Quanto mais defeitos e mais fraco, entre aspas, parecer, mais engraçado se torna. Também é verdade. O humorista também tem sempre um aspecto... que é fácil apontar-lhe defeitos, não é? Mas mesmo aí, reparem, mesmo aí a gente pode dizer o contrário, porque, por exemplo, em relação ao Herman. Estava-me a lembrar do Herman agora. Não sei se é possível dizermos que... E isso não tem nada de mal, atenção, é uma maneira de ser, como até qualquer, mas digamos que não é uma... Mas o Herman começou a ser muito criticado a partir daí, quando começou a ostentar carros e muita riqueza, e as pessoas começaram a olhar de uma forma com alguma desconfiança. Mas enfim, epá, isso é uma... Eu acho que é mais uma maneira de ser do que uma estratégia, não é? Umas pessoas têm uma maneira de ser, outras pessoas têm outra. Isso não... Eu, no outro dia, por acaso, fiquei... estava a ver no Netflix um especial do... Hart, como é que ele chama? Kevin Hart. Kevin Hart, sim, exatamente. É um especial em que ele tem um cordão de ouro bem grosso ao pescoço, o microfone é dourado e é um microfone de ouro. Ele abre o espetáculo a dizer: eu às vezes estou na minha mansão e atrás nos ecrãs gigantes aparecem fotografias da mansão. Pá, eu achei aquilo um bocado... Fiquei incomodado com aquilo, pá. Achei que era uma ostentação que não tinha... razão de ser, não tinha nenhuma outra razão de ser, a não ser esfregar na cara das pessoas que ele era mesmo muito bem sucedido. Mas isso não era a parte do número também, não, mas não, pelo exagero do outro lado, não é? Não diria que fazia, não. Eu acho, porque aquilo não tinha nenhum intuito humorístico. Ah, ok. Era só, okay. Era só, pessoal, a minha vida é assim. Tenho uma mansão em que eu, para levar o lixo, percorro um caminho muito grande entre a porta da minha casa e o portão, porque eu vivo, de facto, num terreno... esmagador. Okay. Estou aqui a lembrar-me que é outro nível, a nível político, a esquerda também se preocupa mais com isso do que a direita. A direita gosta de ostentar e a esquerda não. Eu não diria que, não sei se gosta, e sabes, eu borrifo-me nisso. No outro dia uma pessoa de esquerda, que aliás provavelmente vocês conhecem, mas que eu não direi o nome, disse-me... Você? Não vou dizer o nome. Jerónimo Sousa? Não vale a pena tentar, okay. Deitar se a adivinhar, porque se calhar não adivinham e não vou dizer o nome. Okay. Disse-me o seguinte... Epá, eu tinha um BMW, mas as pessoas na rua diziam: ah, olha, de esquerda com um BMW, então troquei por um Volkswagen. E diz ele: mas o que as pessoas não sabem é que ainda por cima o Volkswagen é mais caro que o BMW. Custou-me mais caro o Volkswagen do que o BMW. Eu acho essa ideia de uma pessoa ir trocar de carro porque na rua lhe dizem coisas absurdas. Eu confesso que normalmente as pessoas acusam-me de ser da esquerda caviar. Não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto da esquerda, gosto de caviar, problema nenhum. As pessoas têm uma ideia de que ser de esquerda e ser franciscano são as mesmas coisas. Ora, não é verdade. Eu não fiz voto de pobreza. Eu posso ter o que me apetecer. Não é isso que ser de esquerda significa. E, portanto, eu acho que o facto de haver pessoas de esquerda que se deixam convencer por esse estereótipo idiota é um bocado inquietante, mas enfim. Sofres pressões? Eu? Não. Nem quando colocaram os outdoors do PNR... Opa, isso, na altura, aquilo assusta por várias razões. Primeiro porque era... Pensas no PNR? Não, exato. Primeiro por vir de um grupo de pessoas que é conhecido por, de facto, espancar e até assassinar pessoas. Isso por um lado. Segundo porque eu era muito novo ainda. Bastante mais novo. E isso, aquilo, de repente, aquilo tem tendência para assustar. Terceiro porque eu recebi em casa o processo, porque fui associado àquele mega processo contra os nazis e tal que houve na altura, e por isso recebi em casa o processo e começo a ler aquilo e vejo que a pessoa que tinha publicado na internet o colégio onde as minhas filhas andavam, fazendo a promessa de que iria lá visitar-me quando eu as fosse buscar, vivia a escassos metros da minha casa, etc. Havia ali uma espécie, eu estava no meio do ninho de víboras, e isso contribuiu para ser assustador também. Agora, a esta distância, eu não me parece que eu tenha alguma vez corrido que perigo fosse, quer dizer, e por isso eu acho que foi dos atos mais corajosos de sempre do humor nacional. Sim. Acho mesmo. Não lembro de outro que tenha sido mais corajoso do que esse. Eu não diria isso. Realmente, eu acho que eu prezo muito o facto de a gente viver em democracia, e viver em democracia significa que dizer seja o que for não envolve coragem. É isso? Pá. Não envolve coragem. É a vantagem de vivermos em democracia, é que uma pessoa pode ter a profissão que eu tenho não sendo preciso ser um valentaço. Não é preciso. Se eu se fosse preciso, eu dedicava-me à panificação. Essa é a grande vantagem. Na altura isso ocorreu-me também, que é porque é que eu hei de ter medo quando quem está fora da lei são eles. Num regime como o nosso, quem está fora da lei é que deve ter medo. Mas achas que a democracia está num bom estado de saúde para não teres medo de qualquer coisa que digas? Bom, eu não sei se está... Não, eu acho que se calhar... ou melhor, é sempre possível melhorar, não é? Isso é uma coisa boa que a democracia tem, é que ainda por cima permite que a gente a critique. E, portanto, é óbvio que pode sempre melhorar. Eu acho que hoje há dois ou três, embora haja duas ou três manifestações que eu considero até aflitivas relativamente à liberdade de expressão, sobretudo quando às vezes vêm assim em magotes, muito juntas umas das outras, quando, por exemplo, na mesma semana temos o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a condenar mais uma vez Portugal por ter condenado uma pessoa por delito de liberdade de expressão, e ao mesmo tempo há um tribunal português que condena um desgraçado de um velhote que escreveu num jornal regional uns insultos a um deputado do PSD e é condenado a pagar-lhe 5.000 euros, e às vezes há assim uma semana em que acontecem 3 ou 4 coisas seguidas. E há também aquela questão de ser fácil hoje, acho eu, fazer uma espécie de tribunal popular efetivo, nada contra as pessoas manifestarem a sua opinião, não é? Uhum. Dizerem, pá, eu não gostei nada disto. Agora, conseguirem, com a pressão que exercem, terem efetivo poder para tirar o emprego, por exemplo, a uma pessoa que disse uma coisa que eles não apreciam. Um caso muito conhecido foi o do Tim Hunt, acho que é Tim Hunt que ele se chama, que é um médico, prémio Nobel da Medicina, um cientista, prémio Nobel da Medicina, que alegadamente tinha dito na Coreia do Sul que as mulheres devem ter laboratórios separados dos homens porque elas choram quando se lhes faz uma crítica e a gente apaixona-se por elas e elas por nós, e é uma chatice. Durante um mês, isso surge no Twitter, todos os meios de comunicação social publicam isso como se fosse verdade, eu vi no Público e no Diário de Notícias, em meios de comunicação social portugueses, isso a acontecer. O homem vai viver para o Japão com a mulher, porque é forçado a sair da Universidade de Londres, onde dá aulas e tal, e só passado um mês é que há uma senhora que tem a decência de vir dizer, bom, eu por acaso estava lá nessa reunião e gravei o que aconteceu, e a gente vê que no contexto em que ele prestou aquelas declarações, que designadamente foram sucedidas da expressão, bom, agora a sério, e que depois o que ele disse a seguir foi recebido com um aplauso e com gargalhadas, porque ele estava de facto a brincar, a gente percebe que é muito fácil hoje um magote de pessoas que estão muito indignadas durante 10 minutos, e não há nada de mal quanto a isso, atenção, mas o facto de elas terem efetivo poder para impor a uma pessoa uma espécie de pena que ainda por cima tende a ser perpétua, porque há pessoas que, por exemplo, por causa de uma piada no Twitter, passam a ter dificuldade em arranjar emprego, porque a Justine Sacco. Exato, a Justine Sacco, cada vez que vai candidatar-se a um emprego, as pessoas, como é óbvio hoje, põem o nome dela no Google. Epá, esse é sórdido. E aquilo que aparece são várias páginas de... Esse caso é sórdido, ela está no ar com... Ela ia fazer uma viagem de Londres para a África do Sul, não é? Sim, ou dos Estados Unidos para a África do Sul. Ou acho isso, que era isso. E lança uma piada no Twitter, entra num avião e quando aterra na África do Sul, há uma trend no Twitter a perguntar se ela já aterrou, já tinha sido despedida, já havia ameaças de morte, tudo e mais alguma coisa. Já havia gente na África do Sul com telefones para fotografar assim que ela saísse. Exatamente. Há um livro maravilhoso sobre isso que se chama So You've Been Publicly Shamed, exatamente, do John Ronson. Exatamente, é isso mesmo. Maravilhoso. John Ronson, é isso. Foi por isso que da última vez que estive contigo, justamente num livro que tu apadrinhaste, O Direito a Ofender, do Mick Hume. Exatamente. Sim. Acho que nunca tinha visto tão nervoso. Era uma mistura de nervosismo com era mais irritação. De irritação. Sim. Estavas tu, Daniel Oliveira, Fernanda Câncio. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Achei que ali o alvo da tua ira era muito a Fernanda Câncio. E curiosamente, depois nós ficamos a falar depois do programa. E da altura a Fernanda Câncio precisava de boleia. E eu não podia dar, porque eu estava de moto. Aliás, eu propus isso, mas ela rejeitou, obviamente. O Daniel Oliveira também não. E tu foste a pessoa escolhida para dar boleia à Fernanda Câncio. De que é que falaram? Eu fiquei sempre curioso. Não falámos daquilo ainda, falámos daquela questão. Porque a questão é, parece-me, acho eu, que hoje a natureza da ofensa parece ter mudado. Ou seja, antigamente, eu acho, a sensação que eu tenho é que era preciso haver um insulto de monta para uma pessoa dizer alto, isso ofende, isso é ofensivo. Era preciso. Hoje parece-me que a natureza da ofensa mudou neste sentido. no sentido em que se perdeu a ideia de que para que uma ofensa exista é preciso haver um mínimo de razoabilidade na alegação de que se foi ofendido. Uhum. Hoje a sensação que me dá é que basta uma pessoa dizer eu fui ofendido para a gente, nós sermos obrigados a dizer se senhor, então verificou-se aqui uma ofensa. Uhum. Ora, isso não é assim. Sinceramente, eu acho que uma pessoa que diz que foi ofendida por uma ninharia, que hoje é uma coisa não só frequente como considerada aceitável, continua a não me parecer aceitável. As pessoas acham mesmo que, enfim, que se podem ofender pela etimologia de uma palavra, por uma série de coisas. Isso torna a comunicação bastante difícil, parece-me. E há também uma questão de, por exemplo, não entender o que é a linguagem e, sobretudo, e é por isso, acho eu, que isso nos toca primeiro, não entender o que uma piada é. As pessoas acham que uma piada quer dizer, ou certas pessoas acham que uma piada quer dizer exatamente aquilo que parece que quer dizer. Uhum. O cigano é um povo que é todo ele para ir à vida. Olha, ele está a apelar ao genocídio do povo cigano. Não é exatamente assim. E portanto é um bocadinho aflitivo. É por isso que não tens Facebook. Quando é que vais ter Facebook? Nunca, em princípio nunca, porque não tenho interesse nisso. Eu percebo, de vez em quando percebo o apelo de ter. Mas de vez, olha, em quando? Explica lá isso. Será que tens uma conta falsa? Não tenho. Para quê? O que é que eu faria? Há um mito, não sei se é verdade ou não, que houve um humorista bastante conhecido que teve uma conta falsa no Facebook para dizer mal dos outros humoristas. Já ouvi esse mito. Como calculas esse... esse mito e até print screens desse mito foram-me enviados para que eu pudesse ver o que é que lá se dizia, inclusivamente sobre mim, uma vez que eu não tenho Facebook, mas e as pessoas que o viram sabiam mais ou menos dizer a quem é que pertencia e tal. É possível, sabe-se lá. Não vejo a vantagem, atenção, não vejo a vantagem, não me parece que haja capacidade para o Facebook. Epá, acho que é um sítio errado onde investir tempo e trabalho. É melhor uma pessoa estar a trabalhar no seu texto do que estar a inventar uma conta falsa do Facebook para ir destruir o texto dos outros. Sinceramente, parece-me. Mas estavas a dizer há pouco que de vez em quando percebes a vantagem. Não percebo no sentido em que, por exemplo, às vezes por exemplo, em conversa com o Bruno, ele diz-me que aquilo tem vantagens, por exemplo, do ponto de vista do vou fazer um espetáculo. Uhum. Algures, anuncia-se ali e isso é benéfico, quer dizer, ajuda a divulgar. Claro, claro. Acredito que sim. Uhum. Pá, acredito que sim. Mas depois olho para o Marco e vejo a dizer assim, como é possível que este Palerma esteja a embirrar com uma vírgula que eu pus, pá? Com esta veia do pescoço toda saída. O Marco, pá, que é um paz de alma. E eu percebo, pera, que isto faz mal à saúde. É melhor não ter isto. Uhum. Uhum. Ricardo, temos de falar, obviamente, de humor contigo, se calhar de uma forma mais técnica. O que é que tu lês e quem é que é a pessoa que definitivamente te faz rir? Alguém, podemos, e aí também, já agora, são duas perguntas numa, que é, quem é que da tua família te faz rir, uhum, mais facilmente te faz rir, se é que há alguém, pode não haver, e quem é que do mundo profissional do humor rapidamente te faz rir? É pá, muita gente, não vou, às vezes há a tendência para fazer aquela rábula do sabe, os mágicos, sabem os truques sempre dos outros mágicos, e realmente, pá, não é o meu caso, sinceramente, há muita gente que me faz rir e vou descobrindo, por exemplo, no outro dia descobri um tipo americano que se chama David Sedaris, eu não sei se vocês conhecem, ele escreveu alguns livros. Sim, não só escreve livros, como ainda por cima ele faz uma coisa que é, faz leituras públicas em teatros dos livros e edita-as em CD. Isso já não sabia. E é divertido ouvi-lo a ler os seus próprios textos, até porque ele tem uma voz nasalada e monocórdica e tal, mas que essa maneira de ler absolutamente inexpressiva torna os textos ainda mais divertidos do que quando... Eu gosto dessa tradição. Por exemplo, o Dickens fazia isso, lia em público, fazia leituras públicas de textos, o Mark Twain fazia uma coisa que roçava o stand-up comedy, essa ideia de oratória em público, de leitura de textos humorísticos em público, agrada-me, porque de facto o texto humorístico tem uma componente de eficácia que os outros não têm, que é, precisa desse do outro jogador. É como se um jogo, é como jogar ténis a jogar só com a parede. Mas se o leres à frente de pessoas, é fazer o outro jogador devolve a bola. na forma de gargalhadas. Isso é divertido. E, portanto, em relação à minha família, eu tenho muita família do Norte. A maneira de falar do Norte sempre me encantou, porque eu estou convencido que uma maneira de falar também é uma maneira de pensar. E eu gosto daquela maneira de pensar, da maneira de pensar que o sotaque do Norte, por exemplo, revela. Porque lá está, porque denota uma certa leveza em relação às coisas pesadas, uma espécie de resiliência, por exemplo, em relação à natureza, quer dizer, em relação ao frio, à chuva, aquilo são pessoas mais duras. E eu estou habituado a associar isso àquela maneira de falar. E portanto, eu gosto dessa ideia de que uma maneira de falar também é uma maneira de pensar. Eu gosto, mais do que qualquer outra coisa, gosto de palavras. Eu gosto mais de livros do que de cinema, porque me divirto mais a ouvir contar uma história do que a ver uma história a desenrolar-se à minha frente. Porque quando eu estou a ouvir contar uma história, eu não só estou a ouvir a história, como estou a saber coisas sobre a pessoa que a conta, mesmo que ela não as esteja a dizer. Quando tu olhas para uma pessoa que está durante um minuto e meio a dizer: eu venho lá de baixo dizendo não sei o quê, chego cá acima, afinal parece que não, em que é que ficamos? Tu sabes mais do que aquilo que ele te está a dizer. Sabes que é uma pessoa, por exemplo, que tem alguma dificuldade em concluir um raciocínio. Tem que ser concreto, em transmitir aquilo que quer dizer às pessoas. Sabes várias coisas. Quando tu ouves uma pessoa dizer: e nisto vem um urso, bom, só que começa-me a violar e eu a ver as horas a passar, não é? Tu, isto, não só estás a... imagina que isto era um filme. Não é possível tu te converteres isto num filme, porque, primeiro, um urso a violar uma pessoa é demasiado... A teoria do Revenant, que é, pá, sim, claro, agarraram no teu sketch e puderam... Exatamente. Digamos que é ligeiramente gráfico demais para tu teres isso. Não tem graça se tu vires um urso a violar uma pessoa, como é óbvio. Teres uma pessoa que está a dizer que está a ser violada por um urso e que ainda por cima está comprometida com isso porque tem onde estar às 11h30, isso diz-te qualquer coisa que olhar para a cena a desenrolar-se não te diria, que é disto que aquela pessoa tem, de facto, digamos que as prioridades dela estão baralhadas. Há pouco falaste aqui no... Sim, diz. Sim, não é isso. Eu gosto. Há pouco disso. Falaste aqui no David Sedaris. Vamos ouvir justamente uma leitura dele. Sim. In France and Germany, gifts are exchanged on Christmas Eve, while in the Netherlands, the children open their presents on December 5th, in celebration of St. Nicholas Day. It sounded sort of quaint until I spoke to a man named Oscar, who filled me in on a few of the details as we walked from my hotel to the Amsterdam train station. Unlike the jolly, obese American Santa, St. Nicholas is painfully thin in dresses not unlike the Pope, topping his robes with a tall hat resembling an embroidered tea cozy. The outfit, I was told, is a carryover from his former career when he served as the Bishop of Turkey. I'm sorry, I said. But could you repeat that? One doesn't want to be too much of a cultural chauvinist, but this seemed completely wrong to me. For starters, Santa didn't used to do anything. He's not retired, and more importantly, he has nothing to do with Turkey. It's too dangerous there, and the people wouldn't appreciate him. When asked how he got from Turkey to the North Pole, Oscar told me with complete conviction that St. Nicholas currently resides in Spain, which again is simply not true. While he could probably live wherever he wanted, Santa chose the North Pole specifically because it is harsh and isolated. No one can spy on him, and he doesn't have to worry about people coming to the door. Anyone can come to the door in Spain, and in that outfit, he'd most certainly be recognized. On top of that, aside from a few pleasantries, Santa doesn't speak Spanish. Hello, how are you? Can I get you some candy? Fine, he knows enough to get by. But he's not fluent, and he certainly doesn't eat tapas. While our Santa flies in on a sled, the Dutch version arrives by boat and then transfers to a white horse. The event is televised and great crowds gather at the waterfront to greet him. I'm not sure if there's a set date, but he generally docks in late November and spends a few weeks hanging out and asking people what they want. Is it just him alone, I asked, or does he come with some backup? Oscar's English was close to perfect, but he seemed thrown by a term normally reserved for police reinforcement. Helpers, I said. Does he have any elves? Maybe I'm just overly sensitive, but I couldn't help but feel personally insulted when Oscar denounced the very idea as, quote, grotesque and unrealistic. Elves, he said, they're just so silly. The words silly and unrealistic were redefined when I learned that St. Nicholas travels with what was consistently described as 6 to 8 black men. I asked several Dutch people to narrow it down, but none of them could give me an exact number. It was always 6 to 8, which seems strange considering they've had hundreds of years to get a decent head count. The 6 to 8 black men were characterized as personal slaves until the mid-1950s, when the political climate changed and it was decided that instead of being slaves, they were just good friends. I think history has proven that something usually comes between slavery and friendship. A period of time marked not by cookies and quiet hours by the fire, but by bloodshed and mutual hostility. They have such violence in the Netherlands, but rather than duking it out amongst one another, Santa and his former slaves decided to take it out in the public. In the early years, if a child was naughty, St. Nicholas and the 6 to 8 black men would beat him with what Oscar described as the small branch of a tree. A switch? Yeah, he said, that's it. They'd kick him and beat him with a switch. Then if the youngster was really bad, they'd put him in a sack and take him back to Spain. Wait a minute, St. Nicholas would kick you? Well, not anymore, Oscar said. Now he just pretends to kick you. He considered this to be progressive, but in a way, I think it's almost more perverse than the original punishment. I'm going to hurt you, but not really. How many times have we fallen for that line? The fake slap invariably makes contact, adding the elements of shock and betrayal to what had previously been plain old-fashioned fear. What kind of a Santa spends his time pretending to kick people before stuffing them into a canvas sack? Then, of course, you've got the 6 to 8 former slaves who could potentially go off at any moment. This, I think, is the greatest difference between us and the Dutch. While a certain segment of our population might be perfectly happy with the arrangement, if you told the average white American that 6 to 8 nameless black men would be sneaking into his house in the middle of the night, he would barricade the doors and arm himself with whatever he could get his hands on. 6 to 8, did you say? In the years before central heating, Dutch children would leave their shoes by the fireplace, the promise being that unless they planned to beat you, kick you, or stuff you into a sack, St. Nicholas and the 6 to 8 black men would fill your clogs with presents. Aside from the threats of violence and kidnapping, it's not much different than hanging your stockings from the mantle. Now that so few people actually have a working fireplace, the Dutch are instructed to leave their shoes beside the radiator, furnace, or space heater. St. Nicholas and the 6 to 8 black men arrive on horses, which jump from the yard onto the roof. At this point, I guess they either jump back down and use the door, or stay put and vaporize through the pipes and electrical cords. Oscar wasn't too clear about the particulars, but really, who can blame him? We have the same problem with our Santa. He's supposed to use a chimney, but if you don't have one, he still manages to come through. It's best not to think about it that hard. While 8 flying reindeer are a hard pill to swallow, our Christmas story remains relatively dull. Santa lives with his wife in a remote polar village and spends one night a year traveling around the world. If you're bad, he leaves you coal. If you're good and live in America, he'll give you just about anything you want. We tell our children to be good, and then we send them off to bed, where they lie awake, anticipating their great bounty. A Dutch parent has a decidedly hairier story to relate, telling his children, "Listen, you might want to pack a few of your things together. The former Bishop of Turkey will be coming tonight, along with 6 to 8 black men. They might put some candy in your shoes. They might stuff you into a sack and take you to Spain. Or they might just pretend to kick you. We don't know for sure, but we want you to be prepared." This is the reward for living in the Netherlands. As a child, you get to hear this story, and as an adult, you get to turn around and repeat it. As an added bonus, the government has thrown in legalized drugs and prostitution. So what's not to love about being Dutch? É curioso, por coincidência ou não, todos nós temos algumas pessoas que se tornaram icónicas e que fazem parte da nossa vida como enquanto personagens, por exemplo, e talvez uma das maiores acabou de passar por aqui, que é um arrumador do Centro Comercial da Moreiras, que parece Mel Gibson. Pá, coincidência, ele passou, eu vi que cabelo tu o viste, ele tem um cabelo fantástico, parece o Mel Gibson, e passou aqui quando nós estávamos a ter esta conversa, é incrível, não é? Estas pessoas são francamente inspiradoras, e esta é muito. Há pouco tu acabaste por não me responder à pergunta que eu te fiz em relação à tua família. Se há alguém que rapidamente faça rir na tua família? É espalhar-se serviço, não é? Mas, não. Quer dizer, em casa também seria cansativo se eu tivesse... Pessoal, um português, francês e um alemão. Isso não é assim, não é exatamente assim, mas... Eu mais ou menos o que eu disse é verdade. Ou seja, eu, por exemplo, às vezes há coisas que... Há ideias para, por exemplo, textos ou rábulas, ou seja o que for, que me são fornecidas por familiares, mesmo às vezes sem que eles saibam que me estão a oferecer. Por exemplo, eu vi desenrolar-se à minha frente, quase na íntegra, o sketch... Olha, a Dona Sandra está mais magra. Uhum. Fiz uma dietazinha. Uma dieta zona, estava mesmo gorda. Eu vi desenrolar-se à minha frente esse momento em que um elogio começa progressivamente a transformar-se num insulto. Mas não disse nada, só tomei nota, não é? Num papel. Isso acontece às vezes. A tua vida é claramente a tua maior fonte de inspiração para o que escreves e... Mas isso é para toda a gente, porque repara, o Ser não sei, pintor. Às vezes há escritores que a vida deles não é grande, não saem de casa e no entanto têm uma grande imaginação. Pois, está bem, mas é não isso. Não podem dizer que é a sua vida. É de certeza. Repara, eu acho que o Mário de Carvalho costuma dizer uma frase, acho que ele está a citar quando a diz, mas que ele costuma dizer o seguinte: todos os textos são autobiográficos. A diferença é que umas vezes tu escreves "eu nasci no dia tantos do tal" e outras vezes escreves "era uma vez um rei que tinha 3 filhas", mas são todos autobiográficos. Mesmo quando o Philip K. Dick escreve sobre outros planetas e o tempo futuro, ele está a falar sobre ele. Uma coisa que eu nunca mais me esqueço é quando o Rod Serling, como é que ele se chama? Rod Serling, acho que é o nome dele, o guionista da Twilight Zone, ele diz, epá, durante os anos do macartismo era difícil escrever uma coisa, por exemplo, de crítica social. E então a gente lembrou-se da Twilight Zone, que é uma coisa de ficção científica, mas que era muitas vezes sobre os Estados Unidos. Exato. Essa ideia, eu acho que é uma das coisas simpáticas da escrita, que a distingue, por exemplo, da pintura, que é tu para pintares, as telas são caras, as tintas são mais caras ainda, é tudo caríssimo. Para escrever, tu precisas de uma folha branca, de uma caneta, e tudo o que tu precisas de saber já tens lá dentro. Já tens, não precisas ter ido... Eu não tinha escrevi até um texto sobre isso na Visão, que era... Eu nunca fui à guerra, não é? Mas eu sei o que é coragem. À minha maneira, eu sei o que é coragem. Porque, por exemplo, 2 anos depois da minha avó ter morrido, eu achei que estava na altura de parar. Começava a ser mais doloroso eu cruzar-me com a minha agenda telefónica no sítio onde dizia avó. Começava a ser isso mais doloroso do que eu finalmente tomar a decisão de apagar o número da minha agenda. E é claro que à minha escala, o bocadinho de coragem que foi preciso para eu fazer isso, que ainda por cima eu mariconsamente consegui tornar ainda menor a coragem, porque o primeiro que fiz foi mudar o sistema operativo do telefone para inglês, porque é muito mais fácil para mim responder à pergunta delete entry avó do que responder à pergunta apagar avó. E então primeiro mudei para inglês e depois, estás a ver, mas para suavizar um pouco aquilo. Ora, tu sabes, quando estás sentado na mesa, mesmo que tenhas tido uma vida particularmente aborrecida, tu sabes tudo o que há para saber sobre o que é ser humano, sobre coragem, valentia, sobre medo, sobre mesquinhez, sobre vaidade, sabes tudo, tens tudo para trabalhar. Isso é uma coisa boa na escrita, acho eu. Tens um riso fácil? É fácil fazer-te rir? Eu acho que sim, é tão fácil como a qualquer outra pessoa. Às vezes há essa ideia, já falámos sobre isso, né? Há essa ideia de que o humorista não, é mais ali, mas está calejado, não é? Porque isso talvez seja verídico, talvez seja válido para certas ocasiões em que é como quando te vão fintar e a finta é muito denunciada, ou quando vão marcar o penalti e o penalti é muito denunciado. Isso é assim, mas se até o Maldini continuavam a passar por ele em fintas, continua a haver gente que finta humoristas experimentados, é óbvio. Não tenho vergonha nenhuma. Era o que faltava eu agora ter vergonha de dizer que sim, que muitas vezes sou surpreendido por gosto de... O humor não é basicamente isso. Não é uma finta cerebral, é quando as pessoas pensam que tu vais pela direita, tu vais pela esquerda. Exatamente, é uma pequena vigarice verbal ou uma vigarice de raciocínio. Eu no outro dia fui aqui ao estabelecimento prisional de Lisboa, a convite lá, já não sei de que voluntários. E conseguiste sair, é? Para falar com os reclusos. E estávamos a uma sessão de perguntas e respostas, coitados, e uma das coisas que se falou foi disso, foi do facto do humor ser, na verdade, uma espécie de vigarice, de burla linguística ou de raciocínio, mas que é uma daquelas vigarices que a gente não vai para a cadeia por causa de as praticar. E eles ficaram, pareceu-me que eles ficaram interessados com essa modalidade. Que era tipo, este gajo também um dia desse, ainda bem cá parado. Exatamente. Mas há pouco ele perguntava-te se tu te rias com facilidade e eu pergunto justamente o contrário. Então, e chorares? Choras com facilidade? Lembras-te da última vez em que choraste? Lembro. Foi no dia 25 de novembro de 1999. E uma vez eu respondi isto a um jornalista e ele disse, pronto, ok, pergunta seguinte. Não estava a ouvir-te, não é? Não sei o que aconteceu, mas ficou lá escrito no jornal. Lembras-te da última vez que chorou? E eu, sim, foi no dia 25 de novembro de 1999. Ele deve ter pensado. É uma resposta parva, ele lembrou-se de uma data ao calhas. Exato. Mas não, isto só para ter a ver com duas coisas, para tentar adivinhar. Nascimento de uma filha tua? Ou uma vitória do Benfica? Quase. Ou o falecimento da tua avó, não? Não, é o Celta de Vigo-Benfica. O Celta de Vigo-Benfica. 7-1, foi, exatamente, 7-0. A 0, exato. Nós lá perdemos 7-0, cá empatámos 1-1. E aliás, devo dizer que cá, quando fizemos o gol do empate 1-1, eu levantei-me e tive o gosto de fazer shh para a claque do Celta, mandar calar. Chupem! Sei que lhes doeu aquilo. Enfim. A tua declaração acerca do Jorge Jesus ter ido para o Sporting foi das mais ouvidas e mais amplificadas. Quando classificaste a ida do Jorge Jesus como possivelmente um erro histórico. Exato. Tu não disseste, foi um erro histórico. Isto se calhar pode vir a revelar-se um erro histórico. Uhum. A verdade é que 2 anos depois ainda não se revelou um erro histórico. Não, é verdade. É verdade. E eu, repara, o meu receio era o seguinte. E continua a ser, atenção, eu estava, como sabes, não há muitas coisas que me façam ferver o sangue mais do que o Benfica. O Benfica. Mas o meu ponto era o seguinte: um clube que não era bicampeão há 20 e tal anos, despedir o homem que tinha acabado de o ser, pareceu uma má ideia. Repara, o Porto despediu o bicampeão, Vítor Pereira, e ainda hoje está para ganhar um campeonato outra vez. Eu acho que em tese, despedir um bicampeão não é boa ideia. Não é boa ideia. É brincar com isto. E eu não gosto que se brinque com isto. Porque isto é uma coisa que me interessa. Sendo que o Rui Vitória pode ser agora bicampeão. Pode, sim senhor. Com certeza, exatamente. E eu tive no outro dia, cruzei-me com ele e tive a oportunidade de lhe... Para já de pedir que ele me garantisse que isso era verdade. Até se calhar uma declaração... Convidei para irmos os dois ao notário. Para ficar uma coisa assinada e tal. Mas sim, pareceu-me que ele estava... confiante. Mas agora, porque estamos a falar desportivamente, o que é que distingue este Benfica do anterior com o Jorge Jesus? Epá, notas diferenças? Epá, eu acho que este Benfica... Sentes receio que isto ainda possa ser fruto do trabalho realizado pelo Jorge Jesus? Epá, eu não sei. Há quem defenda isso, não é? Epá, eu não sei avaliar isso. Sinceramente, não sei se isso é assim tão... Se o carro continua a andar durante tanto tempo... Sem gasolina, digamos assim, não é? Não sei se isso era possível. Eu acho que alguma coisa não é possível que o Rui Vitória não esteja a fazer qualquer coisa certa. Não é possível. Porque a gente vê que o Benfica é mais ou menos, mesmo que a gente diga, pá, a gente não joga muito e tal. Eu admito que a gente se calhar às vezes não joga muito. Mas o certo é que aquilo é mais ou menos sólido. É sólido, a gente. Epá, e depois há outra coisa que me agrada, que é, eu não sei que pacto é que o professor Rui Vitória tem com o diabo, mas eu, mesmo sem ver o clausulado, não sei quais são as contrapartidas, mas eu, enquanto eu beneficiar dele, tudo bem. Por exemplo, ainda semana passada foi o jogo contra o Estoril. Eu lembro-me da gente ter tido um jogo contra o Estoril em que era preciso ganhar para mantermos um avanço, e a gente atirou bolas ao poste e empatou o jogo. E desta vez a gente levou bolas no poste e ganhou o jogo. Eu prefiro assim. Fico, até do ponto de vista cardiovascular, acho isto melhor, percebes? Epá, quer lá saber. Chutem ao barrote à vontade. O meu sonho é eles chutarem ao barrote e o ricochete ser golo nosso. Esse é o meu sonho. Eu lembro que tu eras bom jogador. Ainda jogas? Não era nada. Eu era um cepo, sabes porquê? Porque as minhas pernas são demasiado grandes para eu as conseguir coordenar como deve ser. Não? És o Peter Crouch. Exatamente, okay. Exatamente. Eu lembro de uma vez... Estávamos a jogar, não sei onde, não faço mesmo ideia de onde é que estávamos a jogar. E o Tiago, certo, também estava a jogar. Pá, tu falhaste um lance e ele começou a reclamar contigo e disseste: é pá, desculpa lá, esqueci-me de trazer a moto. Não, porque ele faz, ele põe uma bola em profundidade, mas com muita velocidade. Eu ainda tentei, mas não valia a pena lá ir. E ele disse: então, pá, e eu, claro que tinha que responder que não trouxe a moto. Só de moto é que eu apanhava aquela bola, pá. Bom, há piadas que se tornaram absolutamente universais, há muitas que são atribuídas ao Winston Churchill, não é? Seguramente saberás os exemplos que eu te iria dar a seguir, aquela deputada britânica do copo com veneno, não é? Toda a gente sabe. Possivelmente tu terás outros exemplos. Há alguma piada que tu gostas de referir quando queres dar um exemplo de humor? E já agora, uma pergunta que tem sido um denominador comum em todas as outras entrevistas... Não tem sido, porque este é o primeiro episódio, mas faz pois conta. Faz conta. Bom, que é basicamente, porque é que os humoristas abandonaram as anedotas? Porque é que não gostam de anedotas? Porque é que não gostam de carnaval? Porque é que não... porque é que isso aconteceu? Porque é que as anedotas começaram a ser associadas a um género menor? A um género menor, sim. Sim, ora bem, vamos lá ver. Se calhar é importante dizer que mesmo contar uma anedota não é necessariamente uma coisa menor. A questão aqui é, eu acho que tem a ver com a questão da eficácia, não é? Normalmente uma anedota é um texto, e alguns são interessantes, ou seja, é uma espécie de coleção de histórias de literatura oral, não é? Muitas vezes, que são partilhadas pelas pessoas e tal. Qual é o problema das anedotas para por exemplo, um humorista profissional, um performer que sobe ao palco e tal. O problema das anedotas é o seguinte: a anedota normalmente é um texto de 2 minutos em que tu não ris durante 1 minuto e 50 segundos e ris depois no fim. Por isso é que gente como o meu amigo e, aliás, pessoa encantadora, Fernando Rocha, faz aquilo de outra maneira. Fernando Rocha sabe que isso é assim e, portanto, o que é que ele faz? A todo o passo, ele não permite que seja 1 minuto e 50 de ausência de riso e depois no final gargalhada. Não, não. O Fernando Rocha, seja pelo vernáculo, ou porque faz um à parte, ou pela maneira de contar, vai fazendo com que as anedotas, com que a anedota, à medida que ele vai contando, vá dando vontade de rir. Mas isto para dizer que, se calhar, é por isso. Primeiro, porque se valoriza a originalidade, no sentido em que tu vais, sentas-te, olhas para uma pessoa que está no palco e tu queres, tu valorizas o facto dela se estar a expor, dela estar a falar sobre si, mesmo que não esteja a falar sobre ontem aconteceu-me isto, aquela coisa da bocado, de tu estares a perceber qual é a coisa sobre ele. Tens uma relação, de repente estabeleces uma relação com ele se ele estiver a falar do ponto de vista dele sobre as coisas, sobre a vida, ou sobre a própria vida dele, etc. Isso por um lado. Segundo, a originalidade é valorizada. As anedotas muitas vezes acontece, eu já ouvi esta. Agora, se tu vês um tipo subir ao palco e ele está a falar sobre botões, é difícil tu dizeres, assim, eu já ouvi esse ponto de vista sobre botões. E terceiro, já não me lembro, mas eu adoro. Ainda há pouco eu tinha de facto feito uma chaveta e tinha três coisas para dizer, mas uma já não me lembro. Sabes que há uma cena que sempre me intrigou, que é as pessoas que quando tu lhes fazes uma pergunta, dizem imediatamente, eu vou-lhe dar 10 razões. Exatamente. Eu disse, como é que é possível esta pessoa já ter 10 razões ali? Pois é, como? Eu diz isso muitas vezes. Olha, vou responder essa pergunta por 17 ordens de razões. Mas depois chega a terceira e borrifa-se nas outras. Ricardo, vais fazer stand-up outra vez? Pá? Pá, por acaso, é daquelas coisas, é como a montanha russa. Uma pessoa... pensa, isto se calhar é giro e tal, mas tem medo e coisa. Depois, quando lá está, aquilo tem um lado engraçado, mas depois quando acaba a gente pensa, nunca mais na minha vida vou fazer isto. Mas de facto, às vezes ponho-me a pensar sobre isso, depois passa-me, depois penso outra vez, qualquer dia, se calhar. Eu penso que nos meus poucos tempos mortos vou ao YouTube, ponho Levanta-te e Ri, Ricardo Araújo Pereira. Não e faças mato saudades. Isso. É verdade. Não faças isso. E mato saudades. Tu não ias fazer qualquer coisa no São Luís este ano? Não, isso estamos a fazer. É o Bruno. És curadora. Isso é o que é. Isso é um prestígio desse cargo, não é? O Bruno e eu. Aliás, não sei se somos curadores ou comissários. Ok. E basicamente. Mas estão empenhados, não é? Basicamente, o que se tratava-se ali de organizar um conjunto de, digamos, eventos de e sobre comédia. O que é que vai acontecer mais? Não sei bem, mas vão acontecer coisas. Não, vocês têm reunido, vê-se. Temos reunido, estamos a tratar disso. O plano era, nós já fizemos uma coisa sobre religião, foi divertido isso, fizemos uma coisa sobre fado, que foi, que teve algumas coisas engraçadas. Fazem um show de stand-up os dois ao mesmo tempo? Seria inédito? Pois seria, mas por causa das questões de cagufa de que eu falei antes. O Bruno está sempre, acho que ele vai fazendo, volta e meia aparece em sítios. O Bruno fez há pouco tempo no Famous Fest e foi maravilhoso, teve ali 20 minutos e foi ótimo. Volta e meia aparece em sítios e... Eu lembro-me uma vez de me teres dito que o alívio que sentias não compensava o sofrimento que pois tinhas. Pois, nem sequer é só o alívio, é o gozo, porque, não minto, aquilo é muito divertido fazer aquilo, é muito divertido, e aquela espécie de dança que há com o público, e isso é uma coisa curiosa, que é, às vezes a gente faz o mesmo texto, às vezes até no mesmo dia, por exemplo, uma vez às 7 e outra vez às 9, e numa vez corre muito bem e noutra vez é médio, e a razão disso às vezes é uma questão quase até difícil de, quase intangível, às vezes é uma questão de ritmo, é como na dança, eu à tarde estava a dançar bem, eu ia para lá quando eles iam para lá e vinha para cá quando eles vinham para cá, e agora não, falhei, pisei duas vezes o pé do público e às vezes é só uma questão de cadência, é uma coisa tão, não quero usar a palavra misteriosa porque dá uma ideia de misticismo que não me apetece nada usar, mas há qualquer coisa difícil de explicar, que às vezes tem a ver com uma coisa tão simples como isso, como a cadência, o ritmo. O... Ricardo, estamos quase a acabar a entrevista. Boa, boa. Vamos ser rápidos. Uma, temos de perguntar, porque perguntamos a todos, se há algum sketch que tu gostarias de ter feito e que te recordes, até porque vamos reproduzi-lo nesta entrevista. Que eu gostaria de ter feito de outra pessoa, de outra pessoa. Recordes, sei lá, do Monty Python. Imensos, sei lá. Há algum que tu gostes em particular? Epá, inúmeros. Posso, deixa ver, só assim que me lembre, assim de repente. Por exemplo, eu tenho muita inveja de humoristas que, e antigamente isso via-se, acho que era muito, por exemplo, os humoristas do vaudeville, eram, cantavam, dançavam, tocavam, epá, tudo. A biografia dos irmãos Marx é uma coisa muito impressionante nesse sentido, porque se vê primeiro, as pessoas têm aquela ideia do, pois, isto é talento natural, ignoram aqueles primeiros tempos de esforço, sacrifício, tentativa, erro, perceber como é que isto, como é que se chega ao, digamos, ao coração do público e tal. E por isso eu tenho muita inveja daqueles humoristas que têm talento, por exemplo, musical, que têm capacidade para fazer músicas e tal. Por isso, se calhar uma coisa até, digamos, radiofónica, é uma música do Groucho Marx que se chama Hello, I Must Be Going. Gostava de ter feito isso. Well, I'm certainly grateful for this magnificent turnout. And now I'd like to say a few words. Hello, I must be going. I cannot stay, I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same, I must be going. La la. For my sake, you must stay. If you should go away, you spoil this party, I am throughing. I'll stay a week or two. I'll stay the summer through. But I am telling you, I must be going. Before you go, you oblige us. I'll do anything you say. In fact, I'll even stay. No. But I must be going. There's something that I'd like to say that he's too modest to relay. The captain is a moral man. Sometimes he finds it trying. This fact I'll emphasize, Miss Stress. I never take a drink unless somebody's buying. He's a very moral man. If he hears anything obscene, he'll naturally repel it. I hate a dirty joke, I do. Unless it's told by someone who knows how to tell it. The captain is a very moral man. The ring of hands is warming the African explorer. Did someone call me Schnurrer? Hooray, hooray, hooray. He went into the jungle where all the monkeys throw nuts. If I stay here, I'll go nuts. Hooray, hooray, hooray. Hey, hey! Here we are, white man, who covered every acre. Hooray, hooray, hooray! He put on his reliance, encouraged and defiance, and risen like a sign. Hey, hey! You have to go in, the African is fallen. My friends, I am highly gratified at this magnificent display of effusion, and I want you to know. My friends, I am highly gratified at this magnificent display of effusion. And I want you to know that the captain's calling, the African explorer. We brought his name with dying faith, and that is why we say, hooray, hooray, hooray. Estamos quase, quase a acabar. Alegações finais desta entrevista. É quase consensual no meio do humor nacional de que tu és o autor do Meu Pipi. No meio do humor nacional. Sim, sim. Na sociedade portuguesa, certo, interessada em geral, saber quem era o Meu Pipi. Claro. O que é que respondes a essas pessoas? Nada, o que é que eu hei de fazer? Isso já foi várias vezes negado. Não sou o único acusado de ser o autor. Quem é que foi mais? Opa, tanta gente, eu acho que foi... Mas tens um nome mais consensual? Epá, confesso que não sei. Não, isso já foi há tanto tempo, já nem me lembro disso, mas... Ou não te convém lembrar? Não haveria problema nenhum, é só porque... Pá, é só porque não é verdade. Mas fosse o meu pipi, se tu fosses o meu pipi, certo. Que é uma coisa que deve estar longe da verdade, não é? Terias orgulho nisso ou não, de teres sido o meu pipi? Epá, eu confesso que já... Epá, entretanto já passou tempo, eu lembro-me de ser assim, de ser associado a isso... Mas lembro-me de várias outras pessoas, até coisas bizarras, de pessoas dizerem que tinha sido o Vasco Graça Moura ou. Sim, coisas desse tipo. Isso é genial, alguém dizia. Não, mas eram alegações absurdas. Até hoje nunca. Nunca foi revelado e por alguma razão será. Muito rapidamente, isto é mesmo a parte final. Como é que vês a ascensão ao poder do Donald Trump, não é? É um assunto que as pessoas comentam muito. E como é que vês a todos estes movimentos de extremistas também a fazerem, não é? E se me permites, como é que o humor está a crescer em função disso, não é? Sim, epá, por acaso é uma coisa interessante, que é, de facto, há muitos daqueles talk shows noturnos ou jornais de aquilo que se chama notícias falsas. Há cada vez mais, não é? E o Trump fornece um material que é ao mesmo tempo, isso é uma coisa bizarra, o material é ao mesmo tempo suculento e uma desilusão, no sentido em que às vezes é demasiado ridículo para se tocar nele, ou seja, já não é preciso dizer nada, é só... É aquele tipo de arte... Nem tem que ser trabalhado. Exatamente. Às vezes dá a sensação que quando a gente entra num museu e está lá um fardo de palha no meio de uma sala, o artista resolveu exibir apenas o fardo de palha. E às vezes que o Trump dá a ideia que basta fazer isso. Vamos agora exibir o fardo de palha. Vejam o que ele disse hoje. Como aquela declaração em que ele explica como é que atacou a Síria e faz questão de dizer aquele bolo de chocolate. Muito bom e tal, era um excelente. Ou a cena como é que Melania. Alguém pode dizer uma coisa Exato. Dessas? Né? Porque é histórico, não é? Sim. Ou a cena da Melania a dar-lhe o toquezinho para ele se lembrar. Uma imigrante a dizer a um americano que tem de pôr a mão no coração quando o hino toca. Sim, mas há de facto qualquer coisa... muito bizarro e inquietante no Trump, que faz com que, por exemplo, ele seja quase... É uma espécie de vacina. Ele é imune ao ridículo, se calhar por ser extraordinariamente ridículo. É a mesma coisa que uma pessoa que tem tanto sarampo, que é imune ao sarampo. E ele é uma espécie de vacinação, porque ele tem... Não é possível a gente... Por exemplo, ele é, acho eu... Mas sinto-me tentado a considerar que ele é o candidato a presidente mais escarnecido da história da sátira política. E, no entanto, ele ganha as eleições. John Oliver tem uma rábula ótima sobre isso, em que ele diz do it, ou uma coisa assim. Exato. E depois, passado 2 anos, quando ele é eleito, desculpa por ter dito do it, mas eu lembro-me de ver, ainda durante a campanha eleitoral, aliás, ainda durante as primárias do Partido Republicano, um jornal a dizer como o efeito John Oliver já se está a sentir e já está a condicionar esta eleição, no sentido em que o Trump não vai ganhar porque o Oliver o submeteu a ridículo de uma maneira tão ácida que, de facto, produziu aqui um efeito. Epá, e no fim viu-se o efeito que produziu. Eu acho que isso tem um lado... Às vezes eu sinto que me interpretam mal quando eu digo isso. Ou seja, eu acho, essa é a minha posição... que isto que a gente faz, o que eu faço, o meu objetivo é fazer rir as pessoas. E as pessoas dizem, mas então, por exemplo, porque é que vais fazer o sketch sobre o professor Marcelo? Que é precisamente a tua, satirizas a posição dele, que era a adversária da tua. Isso é verdade, é tudo verdade, e eu nunca disse que o humorista deve ser imparcial, mas pelo contrário, o humorista deve trabalhar com o seu ponto de vista, porque, pois se é o seu, vai trabalhar com qual? Com o de outra pessoa? Trabalha com o seu ponto de vista. O meu ponto é, eu não fiz o sketch do professor Marcelo para ganhar o referendo. Seria idiota que eu achasse que um sketch de 1 minuto e 55 segundos ganhava referendos. Eu fiz o sketch porque achei que tinha graça. E eu acho que quem não desempenha esta profissão por achar que as coisas que está a fazer têm graça, ou seja, quem está a desempenhá-la para condicionar um referendo, derrubar um presidente, etc. Epá, acho que está a disparar ao lado do alvo. Não me parece que... Mas o humor pode ter esse poder. Epá, eu sinceramente duvido. Esse sketch teve esse poder. Não sei se teve. Contribuiu, de certa forma. Quem disse? Onde é que estão, as provas factuais disso? Ou seja, eu sinceramente tenho dúvidas que alguém estivesse em casa e dissesse, por acaso eu ia votar, não, mas agora com este bandido, boa piada, por isso vou votar assim. Duvido que tenha esse poder. Duvido. Aliás, por exemplo, há estudos sobre o Daily Show, por exemplo, em que, primeiro, dizem que as pessoas que assistem ao Daily Show já têm tendência para concordar com a posição dos autores do Daily Show à partida. Portanto, em princípio, aquilo não vai converter ninguém, são pessoas que já estão convertidas a grande base de espectadores daquilo. Há vários outros estudos que desmentem de uma forma bastante veemente a ideia de que aquilo tem uma repercussão social a esse nível, ou seja, no sentido de canalizar votos ou de... E basta reparar que quando Jon Stewart estava no auge, foi precisamente quando George W. Bush foi reeleito, aliás, com mais 10 milhões de votos do que tinha sido eleito da primeira vez. O próprio Jon Stewart e o Stephen Colbert, sempre que dão uma entrevista, contam aquela história célebre do Peter Cook sobre o poder do humor. Que é... Qual? Pá, uma vez disseram ao Peter Cook que os humoristas mais interventivos da história, mais transformadores do ponto de vista social, eram aqueles que atuavam nos cabarés de Berlim nos anos 30. E o Peter Cook disse, pois eram, de certeza absoluta, então vê-se aí em cima dela que eles deram no Hitler, não foi? Exato. E é isso, não, isto não é... Não é assim tão... As pessoas sem sentido de humor, como ditadores ou jornalistas, têm muita tendência para achar que o humor tem um poder extraordinário e que transforma e que não sei o quê. Duvido que seja assim. E ainda bem, atenção, ainda bem. Ficaria um bocado preocupado se eu estivesse em casa... A sentir esse peso da responsabilidade. Exato, a escrever uma coisa e pensar, se calhar os portugueses foram às urnas e tal, lá fizeram aquela cerimónia da democracia, de todos juntos, contar-se os votos para ver quem é que eles elegem, mas eu agora aqui em casa escrevi num papel uma coisa e vou deitar abaixo. Se é certo que o humor, toda a gente gosta, as mulheres dizem que gostam sempre de dos homens bem-humorados. Já agora, tenho que fazer esta pergunta, que é, como é que reages, aliás, uma espécie de encantamento que o sexo feminino tem por ti? nunca reparei. Confesso que nunca reparei. Estou a saber, é uma coisa que estás a dar-me em primeira mão. Nunca reparei, Acho que todas as mulheres portuguesas que eu conheço... Também já ouvi... Na sua grande maioria têm um encantamento. Mas olha que elas, quando estão na minha presença, disfarçam muito bem. Verdade? Muito, muito bem, sim. Sim. De facto, és um homem casado, se calhar tem a ver com isso, não é? Não, eu acho que isso nunca... Não, até levava a mal se fosse isso. Levava a mal, porque isso não devia fazer com que ninguém se retraísse. A tua mulher tem ciúmes? Não, tem nada. Não tem. Não, a pergunta que eu tive a fazer é, esta é mesmo a última? Não é a última, que eu tenho outra. Ok. Esta é mesmo a última, para mim, é que as pessoas gostam muito do humor, mas depois o humor muitas vezes é relativizado, ou pelo menos há essa tentativa, sei lá, o facto de nunca nenhum filme de humor ou quase ter ganho os Oscars de Hollywood, dos espetáculos de humor serem tradicionalmente mais baratos que outros espetáculos, sei lá, de outros domínios. O humor está sempre muito presente, as pessoas gostam muito, sei lá, o bobo da corte, que o chamado síndrome do bobo da corte, não é? Que é tudo muito giro, não sei, que as coisas correm bem, quando correm mal era o primeiro a ficar sem cabeça. Exato. Não é? Mas acho que para tudo isso que tu disseste há um contraponto, porque repara, para já, por exemplo, em relação ao Hollywood e aos Oscars, há filmes, por exemplo, o Annie Hall ganhou o Oscar, pelo menos para o, não sei se para o melhor argumento, para o melhor filme, não sei se para o melhor filme, mas acho pelo menos que até para o melhor filme, sim, acho talvez. Que sim. Mas às vezes também os humoristas têm alguma culpa nesse sentido, porque pelo menos há quanto tempo é que foste ao cinema ver uma boa comédia dessas? E às vezes até filmes em geral, quer dizer, acho que são mais os adolescentes que vão ao cinema ver os filmes de Hollywood e não sei o quê, não é? Por outro lado, eu acho bom que a comédia se livre das honrarias, porque precisamente uma das características da comédia é borrifar-se na pompa, nas honrarias, na pose, no prémio, na vaidade. Por isso até acaba por fazer sentido que não compareça, que não seja convidada, digamos, que seja o parente pobre disso tudo. Segundo, aquela questão do dinheiro, por exemplo. É mais barato, não sei o quê. Por outro lado, tu vês que escrever textos humorísticos rende mais do que escrever outro tipo de textos. porque há menos gente a fazer, porque há um apetite grande por isso. Os vídeos, por exemplo, os jovens youtubers, quais são os que têm mais? Eu não conheço bem o meio, mas parece-me que até os de gaming, ou como é que se chama aquilo, têm uma componente humorística naquilo. Sim. O humor torna as coisas mais, digamos, apetecíveis e tal. Uhum. Depois tem esse lado que o torna, por exemplo, rentável. Tinhas acabado falando noutro... Eu acho, basicamente, a minha posição é esta. Eu acho, quando as pessoas dizem que o humor tem um poder transformador, um papel que realmente... Eu digo, eu acho que não tem. Isso não quer dizer que eu acho que não tem importância. Eu acho muito importante. Aliás, para mim é das coisas mais importantes do mundo. Mas é das coisas mais importantes do mundo que... Não, é como a amizade. Também é uma coisa muito importante. Mas não derruba governos. Uhum. A diferença é essa, eu acho uma coisa muito importante, de facto, e é das poucas que eu levo a sério na vida, isso é o trabalho, o facto de eu fazer isso, que é uma coisa até que me agrada, o facto da minha profissão consistir em fazer rir os outros, em provocar nos outros uma emoção que é agradável até, acho que há uma certa nobreza nisso, e que para mim é suficiente, eu não preciso que aquilo... seja transformador em termos económicos sociais. Quando tu estás a escrever, riste das tuas próprias ideias? Epá, das duas uma, ou me ocorre uma coisa como um relâmpago que me dá vontade de rir por uma razão qualquer, porque é inesperado até para mim o facto dessa associação ter sido feita, ou não, na medida em que eu estou a tentar construir o texto de modo a torná-lo mais... Estou a tentar construí-lo de modo a que ele fique mais eficaz. E esse trabalho não tem graça nenhuma. É um trabalho até de sofrimento e tal. Qual deles é que é o mais habitual? É a segunda. É a segunda. É estar a esmifrar-me para que aquilo fique mais eficaz, sim. A questão é que... às vezes, por exemplo, às vezes quando me ocorre ler um texto... que eu escrevi há uns anos e não me lembro, ele parece-me escrito por outra pessoa e às vezes isso faz com que eu ache graça àquilo, porque não estou à espera que a pessoa que escreveu aquilo, que já não sou bem eu, é uma versão passada, tenha aquele raciocínio, por exemplo. Okay. Os Gatos Fedentes acabaram? Epá, nem acabaram nem deixaram de acabar, no sentido em que continuam, que a gente vai almoçar todas as semanas, telefona todos os dias uns para os outros e tal. Agora, não há no horizonte próximo a ideia de voltarmos a reunir-nos por várias razões, porque cada um tem a sua vida, porque um de nós possui, creio que 52 padarias, de acordo com a última contagem, porque outro de nós teve um filho há muito pouco tempo, e está entretido com isso, e como pode estar entretido com isso, e portanto, e por isso está. Qualquer outra pessoa, acho eu, nessa posição, que pudesse aproveitar para passar mais tempo em casa, ver os miúdos a crescer e dedicar-lhes tempo, acho que o faria. Tu vais ter mais filhos? Não, obrigado. Não, estou satisfeito com esta conta. E aí está, é neste tom inspirador e francamente motivador que fechamos este primeiro episódio, direi que épico, com o Ricardo Araújo Pereira. Para a semana teremos um novo convidado, mas para equilibrar aqui as expectativas, ainda não vamos revelar quem é, mas é de nível elevado. É, podem contar com isso. O Com Humor Não Se Brinca, o podcast, é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Nós estaremos de volta para a próxima semana. Nós gostamos muito. Espero que vocês também.